virar um demônio pra arrancar o demônio dos corpos que se entregaram mentes pequenas sem neurônios. Enquanto estica a carreira, o outro se mata. Um beijo a lata, irmão, matando irmão por causa de nada. Amigos não se abraçam mais, filhos que odeiam os pais. Uma multidão explorada, enganada que nada faz. Eu já não sei mais, não consigo ir atrás. Pra endoidar, pra escrever, pra acreditar, não esquecer. Fiquei mais louco que o tal do Batman, tem hora. Se o Superman tá de cadeira de roda, meu povo rasteja, tem hora. Em busca de melhora, em busca de vitória. Televisão desligado, café espinho, nada acontece lá fora. Sobrenatural, quem é do rap faz com rap. Não precisa de frescura pra ser original. Sobrenatural, pesquisando fatos, instruir boatos, esmagando atos e espírito fraco. Sobrenatural, quem é do rap faz com rap. Não precisa de frescura pra ser original. Sobrenatural, pesquisando fatos, instruir boatos, esmagando atos e espírito fraco. Eu aceitaria um jantar com a morte, mas jamais almoçaria com a falsidade. Porque nessa selva de pedra, amor é o que menos vale. Me leva no vale da sombra, mas não me assombra. Quem tem síndrome de verdadeiro no final desaponta. E não dá conta de manter a promessa, depois fica nessa. Quem faz improviso no rap faz freestyle, não inventa conversa. Porque todo cara que não consegue atenção insiste em mudar aquilo que já existe. Chuta teu cérebro na transfusão, com seu coração no lugar do pulmão. Porque não faz o teste, irmão? Talvez quem sabe funciona, mas não transforma o rap em coisa medonha. Não vem pagar de cientista porque água não se transforma em maconha. Sobrenatural, quem é do rap faz com rap. Não precisa de frescura pra ser original. Sobrenatural, pesquisando fatos, instruir boatos, esmagando atos e espírito fraco. Sobrenatural, quem é do rap faz com rap. Não precisa de frescura pra ser original. Sobrenatural, pesquisando fatos, instruir boatos, esmagando atos e espírito fraco.